gosta assim, nós amamenta várias crianças. Vai achando que só mulher grávida te dá leite. Aí, dá uma olhada no tetão, tá mamilo. Aí, dá uma mamadinha junto com nós, tá amamentável. Mama, mas não morde, esse é o dilema da leiteria. Faz o barulho da vaca leiteira, faz o famoso sinal do chifrudo, certo? Tá mamilo, tá amamentável. Só os leitão, vem. Tá mamilo, tá amamentável. Tá mamilo, tá amamentável. Tá mamilo, tá amamentável. Só os leitão, vem. Tá mamilo, tá amamentado, tá mamilo, tá amamentado, tá mamilo, tá amamentado, vai, o bicho pro mano grávido, tá mamilo, tá amamentado, tá mamilo, tá amamentado, tá mamilo, tá amamentado, vai, o bicho pro mano grávido, vai pensando que é só mulher grávida que dá leite. Essa porra. Tá virando leitão, virando vaca, tô grávido mesmo, posso amamentar, mamava no peito quando tivetão, agora posso eu mesmo te dar de mamar, leite de vaca, quem foi que disse? Vai recalcado, sai da mesmice, bebe esse leite, tiro desnatado, que sai da minha teta e vale de ser virgem. Leite de teto, tiro desnatado, leite de teto, tiro desnatado. Olha pra todos os pirralhos, olha pra aquelas minas que tá prenha, pra quem desacreditava de nós, e fala, nós amamenta várias crianças. Tá mamilo, tá amamentável, tá mamilo, tá amamentável, tá mamilo, tá amamentável. Vai, um brinde pro mano grávido, tá mamilo, tá amamentável, tá mamilo, tá amamentável, tá mamilo, tá amamentável. Vai, um brinde pro mano grávido, pensando que é só mulher grávida que dá leite. DJ Diego Evolution, a evolução não para. A Evolution, DJ. Nós gosta assim, nós amamenta várias crianças. Vai achando que só mulher grávida te dá leite. Aí, dá uma olhada no tetão, tá mamilo. Aí, dá uma mamadinha junto com nós, tá amamentável. Mama, mas não morde, esse é o dilema da leiteria. Faz o barulho da vaca leiteira, faz o famoso sinal do chifrudo, certo? Tá mamilo, tá amamentável. Só os leitão, vem. Tá mamilo, tá amamentável. Tá mamilo, tá amamentável. Tá mamilo, tá amamentável. Só os leitão, vem. Tá mamilo, tá amamentado, tá mamilo, tá amamentado, tá mamilo, tá amamentado, vai, o bicho pro mano grávido, tá mamilo, tá amamentado, tá mamilo, tá amamentado, tá mamilo, tá amamentado, vai, o bicho pro mano grávido, vai pensando que é só mulher grávida que dá leite. Essa porra. Tá virando leitão, virando vaca, tô grávido mesmo, posso amamentar, mamava no peito quando tivetão, agora posso eu mesmo te dar de mamar, leite de vaca, quem foi que disse? Vai recalcado, sai da mesmice, bebe esse leite, tiro desnatado, que sai da minha teta e vale de ser virgem, leite de teto, tiro desnatado, leite de teto, tiro desnatado, olha pra todos os pirralhos, olha pra aquelas minas que tá prenha, pra quem desacredita. Tava de nós, e fala, nós amamenta várias crianças. Tá mamilo, tá amamentável, tá mamilo, tá amamentável, tá mamilo, tá amamentável, vai, um brinde pro mano grávido, tá mamilo, tá amamentável, tá mamilo, tá amamentável, tá mamilo, tá amamentável, vai, um